Sendo muito rápido, porque as horas, a hora já vai tarde e quem mais do que eu pode dizer, meia culpa. Eu comecei a minha primeira intervenção neste fórum, foi o primeiro editorial que escrevi nos jornais que já não ia circular, porque foi o de ontem, em que critiquei e assumo de modo possivelmente exageradamente irreverente o Sr. Presidente da República. E critiquei por, ou critiquei um discurso específico que fez há um ano atrás, para o próximo fim de semana, um ano, nas comemorações de 25 de Abril, ele se referia à intervenção sobre os jovens, a intervenção dos jovens, o interesse dos jovens pela política, o interesse dos jovens pelo que se passa nas ruas, no espaço público, os temas e os assuntos de discussão pública. Já na fase final de preparação deste fórum, que a mim pessoalmente e a todo este grupo de trabalho muito exigiu, eu fui convidado pelo Manuel Carvalho para participar num debate na Universidade Católica, organizado pelo Público, sobre novas elites. E sobre isto, concluí que há sobre este assunto um preconceito terrível sobre as novas elites. É que os jovens têm que ser, mais do que ninguém, chamados à responsabilidade, chamados à intervenção, chamados à opinião e à decisão. Acho que não. E hoje, acho que amanhã ainda mais certeza vou ter do que hoje, do que não. Acho que está na altura de percebermos, e eu tenho feito um esforço para me convencer disso também, que sobre a intervenção todos devem ser chamados. Os jovens, os idosos, os mais velhos, os menos velhos, as crianças também, os arquitetos, os não arquitetos, os geógrafos. Ninguém deve ser excluído desta responsabilidade pública. E concluí também, eu pessoalmente, naturalmente, que elites e novas elites, portanto as elites do futuro, são as elites coletivas. Concluindo este fórum, apercebo-me que há um determinado modelo que está esgotado, que é a comunicação com um sentido. Temos que começar, e finalmente temos que começar, a comunicação com vários sentidos, ouvindo-nos todos uns aos outros, porque todos têm a sua responsabilidade pública e todos têm capacidade, de uma forma ou de outra, de se fazer ouvir, de expressar as suas opiniões e de exprimir a sua responsabilidade na intervenção. Quero com isto dizer que temos que assumir compromissos para construir objetivos, para responder a objetivos claros. E assim, sermos mais exigentes connosco mesmos e construir uma cidade que pretendemos e uma cidade que projetamos. Sobre isto, o grupo de trabalho que eu estou aqui em representação, um grande grupo de trabalho, um fabuloso grupo de trabalho, eu acho, está a projetar um workshop para o próximo fim de semana, em que convida todos os jovens da Universidade, não necessariamente do Porto, a participar num workshop público de construção de 6 ideias para 6 espaços problemáticos da cidade do Porto. Eu acho que a construção de novos modelos de comunicação, novos modelos de conversação com a cidade, podem construir uma cidade melhor. E com isto concluo este fórum. Obrigado.